Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Olá! Desta vez a dois, comigo Tiago Alves e com António Mendes. Depois de um programa tão bem equilibrado, veio outro só com o lado masculino do programa. O que é que queres é férias, as meninas precisam de trabalhar no bronze. Se isto é o feminismo, Adriana? Se isto é o feminismo? Já gostava de saber o que é o machismo deste programa. Sim, sim, exatamente. As mulheres que vão para a praia e os homens ficam a que vão todos para o estúdio de rádio. Bem, vamos já começar com as notícias da semana. Fechem os homens no estúdio de rádio, é, não é? Cheios de calor. Caso não está mauzito, vá lá. Ora, a primeira delas é que... We're so hot. Extremely. Já temos o primeiro teaser trailer do novo filme da Catherine Bigelow, que nos trouxe o Art Walker, o estado de emergência. Guerra. Sim, está de guerra. Boíssima tradução, diga-se de passagem. O filme chama-se Zero Dark Thirty e conta a história da Team Six, dos Navy SEAL, que mataram o Bin Laden. O trailer não diz muito e ainda não há muito para saber sobre este não filme. Não diz portanto, muito, e tudo aquilo que é dito é rasurado, sim. A senhora gosta de guerra e aparentemente gosta de segredos. Menos mal, ao menos não sabemos a história toda do filme. Como pergunta, como é que eles vão traduzir Zero Dark Thirty? Zero 30 escuro. Zero escuro 30? Ou apenas malucos no Afeganistão? Estado marcial, sei lá, whatever. Mas fazem o que quiserem. Sim. Tristeza para quem queria ver o Grande Gatsby já este Natal. O filme foi adiado para o verão de 2013. Portanto, quem queria ver o DiCaprio a ser porreiro vai ter que esperar mais um bocadito. Só vamos poder o ver como vilão no... Django Unchained, que será em janeiro, infelizmente não em dezembro em Portugal. Sim, normalmente é assim. Por outro lado, 007 vem já em outubro, dia 25, se não estou em erro. Fixa. Portanto, equilibramos as coisas de uma maneira ou de outra. Ora, esta semana... Django Unchained, que se chama Libertado, já agora. Django Libertado. E já agora... Não é má tradução. Vá lá. Nós temos aturado. Vá lá. Comparado com mais uma noite de merda nesta cidade da treta. É o título original. É o título original da peça de teatro. Da peça de teatro, sim. Eu preferia que fosse mais, tipo, Django desacorrentado. Django liberado. Não libertado, liberado. Os brasileiros são capazes de fazer isso. Eu sei que em espanhol é Django desencadenado. Quanto ao Grande Gatsby... Soa bem, pá. Sim. Quanto... Django desencadeado, sim. É a tradução para português, é daquilo que eles dizem. Quanto ao Grande Gatsby, olha, pronto. Cá para mim, pá, o Baz Luhrmann, por mais que eu goste do Moulin Rouge, ele até agora só fez um filme bom, que é o Moulin Rouge. Eu nem sequer estou a reconhecer que o homem fez mais. O Romeu mais Julieta, ok. É bonzinho. Mas mesmo assim não é assim, tipo, fantástico. O Austral é uma seca. E o Strictly Ballroom, tenho pena, mas nunca vi. Portanto, eu não sei se eles mudaram o Grande Gatsby, que é porque eles já estavam a ver que não vão ter assim tipo grande concorrência, para ele não vai fazer assim grande concorrência para os Oscars, e então eles vão aproveitar para meter outro filme que eles acham que valha mais a pena. Bom, guarda-se para o próximo ano. Ora, esta semana em Criancices, a Fox e a Marvel estão-se a comportar como criancinhas. Calma. Então temos de começar a falar em vozinha fininha. Eu já te explico. A gente já passa a isso. Mas basicamente o que acontece é que a Fox e a Marvel decidiram portar-se como aquelas crianças, com uma que era o Homem-Aranha, que emprestou ao outro, e o outro diz que eu empresto ao Homem-Aranha, mas tens que me emprestar o Action Man. Ah, só te empresto o Action Man, se me deres o Homem-Aranha... E o Batman? É isto que se anda a passar neste momento da Fox e a Marvel. Marvel fez uma espécie de ultimato à 20th Century Fox e disse: epá, nós queremos o Galactus. Ah, mas o Galactus faz parte do Fantastic Four e vocês deram-nos o Fantastic Four. Ah, é? Nós também vos deram o Daredevil. O Daredevil acaba este ano. Portanto, vocês não nos dão o Daredevil, nós tiramos-o e depois não vamos buscar mais personagens. Não, nós vamos pô-los em tribunal. E é isto que se anda a passar agora, é esta criancice. Sim, uns querem personagens, outros querem mais tempo para as ter. Sim, exatamente. E falamos de dois filmes que são tão bons. O Fantastic Four e o Daredevil. A questão é que o Galactus podia ser bem utilizado sem estar num contexto de Fantastic Four. e não ser uma nuvem espacial. Era uma coisa que eu gostava, era não ver uma nuvem. Uma nuvem espacial. É um vilão tão bom. Sabes que eu, quando vejo nuvens lá fora, fico... uma nuvem! É depois de ter visto a Guerra dos Mundos. É isso que me assusta. Sim, mas aquelas nuvens eram vermelhas. E se iam do extraterrestres? Isso sempre fez-me questionar muito a cena do relâmpago. Esse filme não entrou comigo. Ora, eu acho fixe. A espera começou. 1 de maio de 2015, Vingadores 2. Joss Whedon já está para escrever e realizar. Portanto, mantém-se a equipa. A espera começou. Dentro, a 1 de maio de 2015, vamos encontrar-te assim, tipo, a um canto, com uma barba gigantesca, tipo Merlin. Já começou. Só precisa encontrar o canto. Sim. Para além de convencerem Joss Whedon a voltar, a Marvel conseguiu que ele fizesse uma série de televisão. Série de televisão essa que ainda não tem pormenores, ainda não sabemos o que é que vai ser. Já se tem falado que pode ser de agentes da S.H.I.E.L.D., pode ser de algumas personagens mais desconhecidas, como o Cage ou o Iron Fist. É esperar para ver. De qualquer forma, Vingadores 2 parece-me bem. Eu já tinha dito numa entrevista que se fizesse uma sequela gostava que a ameaça fosse mais pessoal e o filme fosse mais negro. E que se fez um filme de super-heróis negro. Mas sim, confio no homem. Ainda por cima sendo supostamente negro. Porque realmente, quando a pessoa olha para o Homem-Aranha 2, uma pessoa pensa, epá, que negro. Gritty. Que é cru como a vida, aquele filme. O ladrões de bicicletas, o que é isso comparado com o Homem-Aranha 2? Olha a vida difícil, a vender pizzas. Ora, uma coisa que não é normal no Christopher Nolan é que ele deixou bocados de fora do Dark Knight Rises, aparentemente. Veio esta semana a saber que a origem de Bane foi completamente cortada. Havia cenas a explicar porque é que ele usava aquele aparelho, como é que estava a cara dele, porque é que ele defendia a rapariga assim com tanto afeto. Isso ficou tudo na edição. Achas que fez falta? Achas que farias mais backstory ao Bane para ele ser visto como um vilão ou pessoa? Só se fosse para chorar mais um bocadinho no cinema, tenho de te dizer, se eu já achei. A espera, até o Batman só entra 40 e tal minutos dentro do filme pela primeira vez. Até lá temos de andar a marcar passo e depois ainda por cima o filme tem 2 horas e 40. E ainda ter a mais backstory para fazer um filme de 3 horas. E pá, eu sinceramente dito, eu acho que seria completamente desnecessário isso. Eu acho que já deveria ser necessário recortar todo aquele filme de novo. Não só eliminar cenas totalmente desnecessárias, como também dar um bocadinho mais de ênfase, por exemplo, na morte do Bane, que eu tive... É tão triste aqui. Não, sinceramente, eu só percebi que ele tinha morrido quando depois o mencionaram no diálogo. Normalmente quando um tipo leva com um tiro de canhão, normalmente morre. Sim, está bem, mas mesmo assim, eu mal tive a oportunidade de ver o tipo a levar com um tiro de canhão, pá. Por acaso que foi bastante rápido. Eu levo o tiro, tu nem dás muito bem para aquilo, depois vai eu a deslizar para o chão e... Adeus. Tchau. Este já foi. Sim. Esquece lá a biologia toda e o confronto. Foi-se o Nemesis do homenzinho. Sim. Ora, e agora vamos lutar contra uma mulherzinha que nós não conhecemos. Lutar, entre aspas. Vamos disparar uma camada de tiros até o caminhão cair, olha. Sim. Tenho mais nada para fazer. E mesmo assim, essa cena avançou uns 10 segundos. O gajo estava a disparar e eu, ai, eu, ai, ai, que parece um episódio de Family Guy, meu. Ora, vamos das partes alegres do Dark Knight Rises para uma notícia mais triste esta semana. O Bob Hoskins vai se reformar porque sofre de Parkinson, descobriu agora que sofre de Parkinson. Coitado. E é chato, é muito chato. Bob Hoskins é conhecido por filmes como Quem Tramou o Roger Rabbit ou como o infame Super Mario Brothers. Sim. E... vai deixar saudades como ator. Mas ainda vamos poder ver várias vezes. Espero eu. Como por exemplo? Como pessoa. A fazer companhia ao Michael J. Fox, é? Estas piadas de mau gosto. A trabalhar num bar, não é? Sim. A gente faz esta piada. Coitadinho do Michael J. Fox. Não é trabalhar num bar. É mais tipo empregado de restaurante. Vai ele com a terrina da sopa. Esta gente casa com tudo, é uma vergonha. Este programa não tem coração. Mas é bom demais, é bom demais. A ideia é boa demais. Bem, podiam fazer concurso entre os dois. Jogo da estátua. Ora, vamos do... para o... What the fuck? A Warner Brothers contactou Ben Affleck o Ben Affleck para realizar o filme da Liga da Justiça. Agora é assim, eu gostei do The Town, mas de um tipo fazer uma camada de carros a ser perseguidos de forma crua não é a mesma coisa que uma camada de super-heróis às voltas e ter que ligar a história deles e a história real e efeitos especiais. Eu acho que o Ben Affleck não é a pessoa certa. Ah, a Warner Brothers queria que eu realizasse e entrasse no filme. Porque eu como precisava... Daredevil. Como Daredevil, sim. Que é uma personagem tão... Era um crossover engraçado. A uns... característica da Liga da Justiça, diz. Ah, isso eu faria todo o sentido na Liga da Justiça, porque temos ali um gajo que tem velocidade supersónica, temos uma mulher que voa e dá tareia em tudo, temos um super-homem que é... É o Deus Ex dos super-heróis, consegue fazer tudo. Temos o Lanterna Verde, consegue construir qualquer coisa. E depois tem um gajo que tem sonar. Dá muito jeito. Mas sem toda, Daredevil tem sonar. Também existe outro que... Pessoal, o que é que eu posso fazer? Café. Faz-nos café, que nós não estamos a chegar na tarde nada. Também tem o tipo elástico. Tem o tipo elástico. Tem. A Liga da Justiça também tem um tipo elástico de vez em quando. Sim, e também tem o Marciano, que é o John Jones. Que gosta de bolachas de chocolate. Ai, gosta. Gosta de bolachas de chocolate. E tem o tipo que tem de viver em água. Ele não tem que viver em água. Isso é como as cenas do Chuck Norris do Aquaman. O Aquaman não tem que viver em água. Ele não morre se o tirares para fora. O cara diz que o Aquaman também só tem 2 segundos de memória. Com um peixe. Então basicamente já tenho uma ideia para o Ben Affleck. Fazes aquilo como se fosse um Memento em que é tudo a história do Aquaman, só que virado para trás. Por acaso não sei como é que eles fariam Aquaman numa cena de Liga da Justiça. É daquelas personagens que no ecrã simplesmente não estou a ver funcionar. Mesmo assim apareceu em Smallville e... Pá, sinceramente eu digo-te, eu acho que essa coisa da Liga da Justiça tem de esperar um bocadinho, de anos, quer dizer, porque a DC não só... Os últimos 2 filmes, para além do Batman, que ela lançou... Sim, tipo, com a que tem a relação com a Liga da Justiça, que é o Super-Homem Regressa e o Green Lantern. Mas vou eu até ficado. O Green Lantern, opa, coitadinho! Aquele filme é tão mauzinho. E depois, são os dois. E depois o Super-Homem e o Regresso. Epá, eu sinceramente dito, eu não acho que seja assim tão mau como isso tudo. E o Kevin Spacey, quando é para... A partir de tudo, é genial. Eu percebo o que o Bryan Singer queria fazer. Ele queria fazer um filme que fosse na mesma onda dos anteriores e manter a mesma mitologia até agora. Sim. Mas todo o filme é desnecessário. O Lex Luthor tem exatamente o mesmo plano de sempre, que é vou arranjar terreno e vou vendê-lo. Tão original, Lex Luthor. Tão original para agora. Tens um poder imenso extraterrestre, mas tu queres vender terreno. Fosca-se. És tão republicano, mano. E depois o Super-Homem estava tipo... Bom, mas ele destrói um continente para fazer terreno. Olha, eu digo aqui agora. O Super-Homem e o Regresso é o Twilight dos filmes super-heróis. O vilão não faz sentido. O super-herói está tipo à janela a espreitar a mulher dormir. É que não faz sentido nenhum. Então o Blair como vampiro não faz sentido. Poupa-me. Não faz nada sentido. O Tony Blair como vampiro. Epá, sinceramente. Meu Deus. Pá, não, é verdade, é verdade. O Tony Blair é o chefe dos vampiros, vamos verificar. Este mundo. Ora, continuando em super-heróis, fãs de Scrubs podem ficar contentes. Vão ver o Donald Faison no ecrã outra vez. Ele vai Eu sei que é uma série, mas trata sobre o quê? De médicos. Médicos e enfermeiros. Ou Scrubs, pá. Ok, está bem. Estava no ciclo radical. Sim, ok. Mas eu peço-lhe essa desculpa. Eu séries com médicos. Eu já raramente vejo o Dr. House. Quanto mais Scrubs e ARs e 300 mil séries com médicos que já... Mas Scrubs é tipo média, que era diferente. Eu acho que... Podiam fazer séries de outras coisas que não sejam detetives ou médicos. Meu amigo, é o que vende. É o que o povo quer ver. Estás com o meu pai, mas porque acabou a bola traz-me notícias do Benfica? Há 6 milhões de benfiquistas que o jornal vende sobre o quê? Isto é mesmo assim, tá? Quando o pessoal continuar sobre a ver, continua-se a fazer. Olha, isso é um coço, mano. Mas sim, ele vai entrar no Kick-Ass 2, na sequela do filme de cult. De cult. Vai fazer Dr. Gravity. Não há muito a dizer sobre esta personagem. É mais um tipo que pensa que é um super-herói. Doutor Gravidade. Atrai coisas. Atrai muitas coisas. Especialmente murros e pontapés. Não fosse este IQS. Pá, este IQS vai ter que dar uma volta tremenda. A Jane Goldman vai ter um trabalho do caraças para mudar isto, porque isto para... Ou se calhar não. Não. Eu estou a ver aqui certas coisas acontecerem no grande ecrã. Mesmo para um filme rated R, há certas coisas que eu não estou a ver acontecer aqui no ecrã. Violações desta maneira a adolescentes, não estou mesmo a ver. Nem quero. Não estou, nem quero. Ora, mais tragédias no grande ecrã. Shia LaBeouf poderá entrar no novo filme do Lars von Trier, chama-se Nymphomaniac. E para variar, é aquele que tem duas partes. É duas partes, e para variar, a personagem principal é a Charlotte Gainsbourg. E é uma ninfomaníaca, basicamente, de 50 anos, que começa a contar ao seu marido as peripécias sexuais da vida dela. Supostamente o Shia LaBeouf terá sido uma delas. Sim. Não sei o que é que havia alguém, havia de contar que teve sexo com o Shia LaBeouf. Ele recalcava essa memória. A não ser que ele seja o filho do Indiana Jones. Isso era uma história fixe. Eu já te contei daquela vez em que teve sexo com o filho do Indiana Jones. Não. Mas então ela teria de ser hiper velha. Ou então ele hiper velho, coitadinho. Não sabes quando é que o filme se passa. Supostamente é no mundo real, porque... O mundo real também foi há 10 anos atrás. Sim, está bem, ok, mas quer dizer, mas é no mundo atual, porque o Lars von Trier nunca... quer dizer, quando faz filmes que não se passem no tempo real, quer dizer, é o Dancer in the Dark ou é basicamente os Dogvilles, e os Dogvilles são feitos em estúdio, mesmo desenhado no chão a dizer casa. Isto aqui é uma casa. Mas sim, em princípio este filme é passado nos dias de hoje. Talvez o Breaking the Waves não seja na atualidade, é para já vi há tanto tempo que eu já não me lembro. Bom. Então, estar aqui a falar com Bancoia pode ser num futuro. Bom, mas eu por acaso eu acho piada que de repente. Foi uma coisa a que eu achei imensa piada. Por exemplo, este ano em Cannes, foi assim tipo. Kirsten Stewart, o Robert Pattinson, o Shia LaBeouf, o Zac Efron, cada um tinha o seu filme. Zac Efron? Qual? O Zac Efron fez o Paperboy. Eu não vi isso. O Paperboy é aquele filme em que a Nicole Kidman faz um Golden Shower ao Zac Efron. E o... Quem é que realizou isso? Foi o tipo do Precious. O Lee Daniels. Que parece um tremendo pimp, diga-se mensagem. O Lee Daniels devia entrar no Black Dynamite 2 à vontade. Ou então num remake do The Mac. Bem, eu não precisava de saber isto outra vez. Ao que parece, o Lee Daniels contou numa entrevista que depois de ter mostrado o filme, veio toda a gente ter com ele. Então foi por isto que quiseste o Zac Efron! Foi por isto que a puseste no cast! Meu Deus. É só shock value estes filmes agora, pá. E espera aí, calma, é na cara. Porque não? Se tens que fazer... Claro que é na cara. Mas pensou que é na cara, se não estou em erro, é na cara. Acho que não é preciso saber. Coisas mais alegres. O Bill e Ted 3 está a caminho e já tem realizador. O realizador será Dean Perzot, o tipo que nos trouxe o Galaxy Quest. Ah, bom. Um Galaxy Quest que é engraçadito. Sim, é engraçadito. Já não me lembro qual é que é o título português. Mas a Galaxy é pôr os heróis fora de órbita. Heróis exatamente. Fora de órbita. Por acaso, eu acho-me essa piada ao Galaxy Quest. O Alan Rickman nesse filme é de uma sussa tirar ao chão. E a Sigourney Weaver, epá, nesse filme também ela tem um par de linhas engraçadas. Yeah. Whoever wrote this, this series should die! Pá, eu acho que isto está em boas mãos. E os atores também precisam de dinheiro, principalmente o outro. O Keanu Reeves, que eu não lembro do nome agora. Por isso... Não, é o outro que não é o Keanu Reeves. Foi o que eu disse? Ah, foi? Ok. O Keanu Reeves tem dinheiro, espero eu, a não ser que ele ande a gastar dinheiro em Santos, como aquela imagem que se o Parete há uns tempos. Sim. Eu passo o dia sentado num banco a comer Santos de forma triste. Ora, já temos o primeiro trailer do remake do Red Dawn e é uma tragédia. É uma tristeza, é a coisa mais triste que eu vi até agora que Hollywood me trouxe a seguir ao Battleship. Ah, porquê? Conta-me. O original... Espera, calma. Mas tu continuas a preferir o Act of Valor sobre o Battleship? Sim, porque não é o Act of Valor a sério. Eu acho que o Act of Valor, se tu fores ver o Act of Valor como uma revista à portuguesa militar, acho que Act of Valor é um filme em que tu te ris bastante. E é um tempo bem passado no cinema. Enquanto o Battleship é só o que é que eu estou a ver e porquê. E porquê é que este filme não acaba, porquê é que isto são 2 horas e tal. E ainda tem cenas depois dos créditos, meu Deus. Bem, mas este Red Dawn é o remake... É para ver se existe um Battleship 2, não? Não sei quando era que o fez, mas acho que não. Acho que não fez o suficiente para justificar isso. Não, eu acho que fez. Quem? O Red Dawn ou o Battleship? O Battleship. O Battleship custou 200 milhões a fazer. É uma questão de irmos ao Box Office Mojo e ver. Enquanto isso... Bom, mas o primeiro Red Dawn, apesar de ser, a ser muito de direita e não sei quantos mais, ainda tem lá o tipo que dança, o Patrick Swayze. E, ele tem, e o tipo tem... Olha, o tipo é fixe. Já te posso responder. O Battleship custou 209 milhões e fez até agora 302 milhões. Portanto, não sei se uma diferença de 100 milhões do... custou para o que fez. Sim, mas fez justifica. 65 milhões em doméstico, que é um resultado muito, muito triste. Então, acho que não vale a pena estarem a arriscar. A não ser que a Rihanna queira fazer mais um Ipaguela. Tirando isso, não vale a pena. Mas, se não estou em erro, o Red Dawn original passava-se na Guerra Fria e os russos invadiam. Os russos invadiam e depois eram uns tipos, uns... miúdos de uma escola que começavam a montar uma espécie de guerrilha contra os russos. É, chamavam-se os Wolverines, decidiram chamar-se Wolverines e... Porque era a mascote da escola, se não estou em erro. Isso não sei, mas faz sentido, faz muito sentido. E agora vem este remake substitui os russos com os norte-coreanos. Porque é isso que nós precisamos agora, é isso que nós precisamos na diplomacia entre o Ocidente e o Oriente. É um filme que nos embaraça todos. Meu Deus, porquê? Porquê? É completamente necessário. Meu Deus, porquê? Porquê? Acho que não porque, eu, não. Eu só tenho esta pergunta. Os norte-coreanos têm gente suficiente para invadir os Estados Unidos da América? Aparentemente, sim. O que eles fazem com anos, aparentemente. E é assim que vão enchendo isto. Pá, não sei quem foi a ideia. Não sei porquê, mas não... Se nós estivéssemos numa guerra fria, numa cena em que pudéssemos odiar de tal forma um país, mas não... Bom, eu penso que ainda assim é melhor que sejam os norte-coreanos do que os iranianos. Nesse caso seríamos capazes de levar com uma bomba atómica no bucho, não sei. Eu gostava de saber como é que eles vão ser derrotados por uma cambada de adolescentes. Adolescentes esses contam com... Ora, a Isabel Lucas, que eu estou a ver aqui do Imortais e do Transformers 2. Ah, contra com o Chris Hemsworth. Este filme é engraçado, porque falaste bem no Chris Hemsworth agora, porque este filme vai sair este ano, mas ele foi produzido em 2009, se não estou em erro. Portanto, em termos de cinema... Ao mesmo tempo foi feito o Cabin in the Woods, não foi? Sim. Em termos de cinema, o Chris Hemsworth é o Benjamin Button. Porque à medida que os filmes vão saindo, vai ficando mais novo. Sim. Foi primeiro produzido o... Não sei se foi este ou foi o Cabin in the Woods, mas foram os dois muito perto. Então foi este, o Cabin in the Woods e o Thor. Muito mais tarde, obviamente. Sim. Primeiro saiu o Thor, depois saiu outro filme e depois saiu outro. Ficando não, cada vez mais adolescente. Primeiro é o Thor, depois é o The Avengers. O Thor foi o filme em que ele... Pronto, está bem. Vamos pôr a cena da Marvel toda no mesmo agumbrado. Sim. E vamos dizer que ele vai começar a ficar mais novo a cada passo. Sim. E, pá, daqui a 5 anos estou à espera de ver um remake do Sozinho em Casa com ele. Sim. Porque... Sozinho em Casa 5. Não. Primeiro. Não sei quem é que vai fazer de bandidos molhados, mas... Acho que o homem... O Bob Hoskins era uma boa ideia. Porquê é que eu fui trazer a notícia do Bob Hoskins? Porquê? Eu já devia saber o que é que isto ia. Uma Sim. camada de gente que gosta de fazer piadas. Pá, eu acho que o Bob Hoskins, mesmo assim, tem capacidade para substituir o Joe Pesci. O Joe Pesci era o mal do primeiro. Sim. Sim. E do segundo. Talvez com esta idade, talvez não, mas nós temos atrás, sim, definitivamente. Ora, outra notícia desta semana é que o Expendables 3 vai existir. Eu já tive a oportunidade de ver o segundo e é uma experiência fantástica. É uma experiência que muda a vida de qualquer pessoa. Epá, para quem viu os filmes dos anos 80, tipo Comando e não é capaz de levar um filme do Chuck Norris a sério, mas ri-se durante o filme. Pá, fujam, vão já para lá. Estreia quarta-feira. Ou então também gostam de ver os atuais do Jean-Claude Van Damme. Que sim, direct-to-DVD. Sim, os direct-to-DVD. Existe um dos filmes do Jean-Claude Van Damme, direct-to-DVD, em que é basicamente ele... que, se não estou em real, é um mercenário e ele anda sempre acompanhado de um coelho. É, pá, nunca vi isso. Não, mas preciso, é verdade. Nem preciso. Não, ele anda sempre com o coelho atrás, é um coelhinho branquinho, todo fofinho. Mas precisam de gostam de um filme de ação com uma camada de referências para outros filmes de ação em que as personagens são tratadas pelo nome das personagens que tinham noutros filmes de ação de há 20 anos atrás, o Expendables 2 é o filme para vocês. E a pergunta que se coloca é: o Expendables 2 é melhor do que o Expendables atual? É, sim, senhor. Não se levando a sério e sendo muito mais palhafatoso e muito mais wink-wink, é um filme muito melhor que o primeiro. Nudge-nudge, wink-wink? Sim. Sempre com piadas parvas. Ok. E muito... Eu sou uma pessoa que odeia particularmente o Chuck Norris. Quando ele aparecer, é garantido que vão chorar a rir. É garantido. Independentemente do que sintam sobre ele e o que ele acredita. Ok. E a sua vozinha de espinha de massa. A última notícia desta semana é que a série de filmes Transporter, Correio de Risco... A última? Não, a penúltima. Isso, já falamos. É a mesma notícia. É okay, quase. Sim. Um debate aceso. Vai ser passada para a televisão. Vão fazer uma série, não com o Jason Statham, mas com outro ator, que também tem um sotaque britânico, portanto acho que funciona. E... pronto, se gostam desta série, se gostaram da trilogia, ou pelo menos dos dois primeiros, porque o terceiro é um bocadinho para o fraquinho, esta série talvez seja para vocês. Diz. Eu tenho uma coisa que eu acho. Estavas a falar no Jason Statham, não é? O Jason Statham é mais ou menos como as heróis da ação dos anos 80, só que esse aí é o único... Com menos cabelo. O Bruce Willis também não era famoso por ter uma cabeleira. Touché. Fantástica. Bom, estava a dizer que basicamente ele é como os heróis de ação dos anos 80, mas basicamente, enquanto que todos eles agora estão a ser lançados para DVD, ele continua a fazer os filmes que supostamente seriam lançados para DVD, e com o Jason Statham vão parar ao cinema. Olha o Blitz, não foi maltoso. Devia ser direto para DVD, mas acho que não foi mal todo. Sim. E o Schwarzenegger agora também vem com filmes. Com cambadas de filmes. Sim, está bem, mas isso é porque ele teve durante não sei quantos anos como senador. E como senador não podia andar a fazer filmes. Um mordeu. I'm back. O Ronald Reagan também deixou de fazer filmes quando passou a ser a entrar na política, pá. Mas não deixa de ser um ator. Sim. Ora, para finalizar as conversas notícias desta semana, aparentemente o Vértigo passou à frente do Citizen Kane, António. Exatamente. Porque isto é assim, existe uma... como é que eu ia dizer? Em inglês chama-se poll. Que é basicamente uma espécie de... não é bem um questionário, é mais assim tipo... Como você, quando as pessoas vão fazer as eleições... para o diretor da turma, ou coisa assim parecida. E então, basicamente, eles pegam em cerca de 1000 críticos de todo o mundo, e então eles todos votam para qual é que é o melhor filme da história, os 10 melhores filmes da história. E então eles vão somando os pontos, e supostamente ganha aquele que tiver mais pontos. E durante os últimos anos, durante os últimos 30, 40 anos, qualquer coisa desse género, era o Citizen Kane. Mais ou menos, eu acho que houve uma década em que ele deixou de ser, mas depois voltou a ser de novo. Mas basicamente desde os anos 60 que o Citizen Kane anda sempre anda sempre a ser nomeado o melhor filme de sempre. Isto é feito quanto em quanto tempo? De 10 em 10 anos. E basicamente, desta vez o Citizen Kane foi substituído pelo Vértigo. Ora bem, já agora, para efeitos de informação, eu vou ler aqui quais são considerados os melhores filmes de sempre. O Vértigo, que é do Hitchcock, de 1958. Citizen Kane, do Orson Welles, de 1941. O Tokyo Story do Ozu de 1953, La Regla du Jeu, que é o do Renoir, de 1969, Sunrise do Murnau de 1927, 2001, Odisseia no Espaço do Kubrick, The Searchers do Ford de 1956, Man with a Movie Camera de um tipo qualquer chamado Dziga Vertov, de 1929, que eu nunca ouvi falar neste filme. Dziga Vertov. A Paixão de Joana d'Arc, do Dreyer, de 1927, e o 8 e meio do Fellini, de 1963. Todos estes filmes são muito velhos. O 2001 é o mais novo. Epá, eu tenho que dizer que há muitos filmes dessa vista que eu não vi. E tenho de dizer que vi o Sunrise por causa da Adriana. Foi uma recomendação Director's Cut e bem feita. Sim. Bem feita, sim senhora. Recomenda-se. Mas quero dizer, e então, existe assim tipo montes de gente que viu isto na net e disse assim: ah, não sei quantos mais, onde é que estão as comédias, onde é que estão os filmes normais e não sei quantos mais. E a resposta que eles dão: ah, não sei quantos mais, por esta altura o filme tem de ser um clássico. Deixa-me refutar essa ideia. Em 1962, o Citizen Kane tinha assim tipo 12 anos, qualquer coisa desse género, e foi nomeado, 14 anos, e foi nomeado melhor filme de sempre. E a seguir foi o La Aventura, do Antonioni, que só tinha 2 anos. O que é que se passou entretanto? De repente decidiram todos: ah, vamos todos votar em filmes antigos e não sei quantos mais, e não vamos estar aqui a denominar a filmes modernos. Epá, quero dizer, o Pulp Fiction vai fazer 19 anos este ano e ainda não foi nomeado, é? Nos filmes tem o maior elogião de fãs. Sim, e quer dizer, não é considerado um dos melhores filmes de sempre. Não, aliás, em 1994, aliás, existem apenas esse tipo uns quantos que são dos anos 80, e depois existe esse tipo. 1994, existe um filme que foi nomeado. 1994 é o ano que nasceu o Pulp Fiction. E quem é que foi nomeado para 1994? Não foi o Pulp Fiction, foi o Santan Tango, do Bellatar, já aqui bastante amado por causa do Cavalo de Turim. Um blockbuster. Exatamente. E basicamente é mais um filme que pura e simplesmente não se conhece. E isto faz-me lembrar aquela história toda de um artigo que a Pauline Kael, que era uma crítica bastante famosa dos Estados Unidos durante os anos 60 e 70, e que basicamente ela dizia que o cinema, ela estava assim tipo em meados dos anos 60, ela disse que o cinema estava a começar a partir-se em duas facções: a facção popular e a facção artista, vá. Ou como nós chamamos no Director's Cut, os pipocas e os baguetes, ou monóculos. Sim. Dependendo. Ou basicamente, como toda a gente chama, os mainstreams e os hipsters. Isso. E isto aqui é totalmente uma coisa hipster. Não existe assim tipo um filme que seja assim mais popularzinho. Talvez o Some Like It Hot ou o Psycho. Ok, está bem, está lá no Taxi Driver, mas mesmo assim, não propriamente dito. E quero dizer, pá, eu sinceramente eu digo que acho que esta lista, apesar de tudo, é muito fraquinha. Eu acho que também o top 10 do IMDb é um bocado fraquinho, porque qualquer lista que no seu top 250, aliás, no seu, dentro do seu top, vá, 10, considere assim coisas tipo o Forrest Gump. Ok, está bem, o filme é giro. O Leão, o Profissional, está em 32º. Pá, sinceramente, digo-te, o filme é giro, mas daí até ser o 32º melhor filme do mundo. Pá, não sei. Há muito exagero. Bem, eu acho que existe um bocado de exagero nisto. Eu acho que também existe um bocado de exagero da parte dos críticos. Eu acho que as pessoas não deviam... Não deviam ter medo de... Os críticos não deviam ter medo de nomear o Pulp Fiction. O Pulp Fiction praticamente não foi nomeado. E eu pergunto-me porquê. É que não está, não tem lado nenhum. Nada. Zero. Zero. É chato. Por acaso estava a ver aqui um artigo sobre isso. E aparentemente em 28º lugar está o Mulholland Drive. Sim. E há uma camada de filmes dele também não estão nomeados. Não há Blue Velvet, não há coisa nenhuma. Não. Mas estás a ver como é confuso, é artístico, estás a perceber? Sinceramente dito que se vamos por essa, vamos pela acepção de que como é confuso e explica todas as coisas de maneira, como eles gostam muito de dizer, subverbal. Eu não tenho nada contra os filmes que foram nomeados, apesar de eu não fazer a mínima ideia do que é o Man with a Movie Camera. Foi a primeira vez que eu ouvi falar neste filme. Tudo bem, o Sunrise é um filme bom. O 2001 é um filme bom. O Citizen Kane, é um filme muito bom. Não é o facto de eu achar que os filmes que são nomeados para esta lista são maus, mas que não representam aquilo que, propriamente dito, são os melhores filmes que alguma vez existiram. Pronto, não, isto. É tudo muito subjetivo. E depois é uma questão de bom senso, principalmente no IMDb, na forma como se leva a hype. Por exemplo, já sabe que os fanboys ficam sempre todos malucos, mas eu quase ia cometendo homicídio animal quando vi que o Cavaleiro das Trevas, que é um filme que gosto bastante, estava à frente do Bom, Mau e Vilão. Tipo, nem me passa pela cabeça. Bom, mas agora também já desceu. Agora está... Para aí em 18º, qualquer coisa desse género, ou 17º, por aí. Não, olha, está em 8º. Esquece. Pronto, é uma posição um bocadinho mais respeitável ao que está atrás, à lista de Schindler, ao 12 Angry Men, como é que o filme se chama? 12 Homens em Fúria. Yeah. São uma camada de hipsters. Sim, quem faz bem aqui no meio de tudo é assim, tipo, pessoas como o David ou o Russell ou o Tarantino, que apoiam assim, tipo, os filmes que eles gostaram mesmo a sério e não vão para filmes que toda a gente vai nomear, que é para meterem lá não sei quantos mais. Ah, vamos lá meter o Tree of Life. Mas acho que o Tarantino, mesmo assim, às vezes tem com cada escolha que eu fico, oh Tarantino, ias tão bem e já fizeste uma escolha. Não sei se foi ele que disse que o Lanterna Verde era um dos filmes favoritos dele. Não, o Lanterna Verde era um filme que ele tinha gostado no ano passado. Mas... Ah, pois era, era menção honrosa, não era? Sim, mas era apenas como gostado, não era como um dos 10 melhores filmes do ano. No 11º filme, melhor filme do ano, ele tinha lá os 3 Mosqueteiros e eu aplaudo. Quero dizer, pá, eu só posso concordar com aquilo que ele diz acerca do Midnight in Paris. E com isto fazemos um pequeno intervalo e já voltamos enquanto ficamos a ouvir The Puritan dos Blur. We'll be right back. Em novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... eu! Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Bem-vindos à segunda parte de Director's Cut. As pessoas estão todas contentes? Estão. Os Animal Collective ficaram ao que todos contentes de nós voltarmos. Eu gosto mesmo deste programa. Sim, sim, é, mas eu gosto muito do ar entusiasmado. Ué! Ora, vamos já falar de filmes. Filmes que vimos, querendo dizer viste. Viste Red Light, Mentes Perigosas. Fala-me dele. Portanto, o Red Light, Mentes Perigosas é mais um filme em que a Sigourney Weaver é totalmente desperdiçada. Eu se fosse a Sigourney Weaver, eu considerava em despedir o agente dela. Se calhar é o agente de si mesma, como o Nicolas Cage, ou isso. Sim. Cillian Murphy, como quer que ele seja chamado na Irlanda. Sempre disse Cillian. Não, eu estava a achar que estava... Alguém furou o disco. Sim, está arriscado. Pronto, já lhe deu uma panada, já está bom. Está bom. Bom, portanto, o Cillian Murphy, quem quer que seja, é o bom da vida. Sim, o Cecilia Murphy. É a personagem principal e é basicamente eles os dois que são investigadores paranormais e que dedicam a sua vida a acabar com os tipos que fazem fraudes e basicamente vão lutar contra um tipo que é mau e que é o Robert De Niro e que é um tipo cego e que faz shows de vidência e não sei quantos mais, e basicamente é isso. E ele parece desta vez ter mesmo poderes, e então é a história deles a tentarem pará-lo, e não sei quantos mais. Elizabeth Olsen também está lá, a rapariga do Martha Marcy Marlene, não faz absolutamente nada, não que ela no Martha Marcy Marlene fizesse grande coisa, mas pronto. Eles falavam. Também falo neste, mas pura e simplesmente isto aqui é basicamente nada. E eu sinceramente digo-te, eu fui ver o filme sabendo que a crítica não tinha gostado dele e sabendo que as pessoas estavam todas a dizer: epá, o fim do filme é uma porcaria, não devia ser permitido fazer fins tão maus como este e não sei quantos mais. Eu estava a ver o filme, eu vi o fim e pensei: epá, isto não é assim tão mau como eu pensava. Não, é estúpido, este filme é estúpido. Não, sinceramente, o filme é muito estúpido. Mas, sinceramente, pá, entreteu-me. Sinais estúpido. Sim, o quê? Sinais estúpido. Estúpido ao nível do filme Sinais. A forma como eles resolvem matar os extraterrestres. Não, mais estúpido ao género Senhora da Água. O Senhor da Água. O Senhor da... Do Shyamalan. Sim, do Shyamalan. Porque o Sinais ainda é um filme que eu ainda respeito. O Senhor da Água é um filme que eu não respeito de maneira nenhuma. Cuspa em cima desse filme. O filme é que criaturas do mundo de fantasia saem do ralo da piscina. Sim. Cuspa em cima desse filme e pronto. Enquanto... aos atores, o Robert De Niro está bem, é a personagem que tem é a pessoa que tem um papel melhorzinho, vá, que dê para fazer mais coisas. O Cillian Murphy está normal, a Sigourney Weaver está desperdiçada, Elizabeth Olsen, o que é que o Tommy Jones aqui está a fazer? Basicamente corpo presente. Já fez de anão este ano, agora está a fazer de pessoa. Sim, de cientista aleatório. E basicamente, pronto, este filme é mais uma oportunidade desperdiçada do Rodrigo Cortés. Por acaso, estavas a dizer que o homem era cego no filme e eu não me apercebi disso. Eu estava com óculos só, mas pensei que era parte do ato. E é onde eu cima estava a olhar para mim no póster, eu parto do princípio que o homem vê. Sim. E foi o Red White, aparentemente. Mas segundo o filme, ele é cego. Se o filme diz, porque é que eu não ia acreditar no filme? Sim. E basicamente, pronto. Mas parte do princípio que esse filme é melhor que qualquer coisa que tenhas estreado a semana passada. Talvez. Tivemos ATM, Armadilha Mortal. Pessoas são mortas quando vão ao multibanco. Só a ideia disso faz-me rir. É muito boa. A sequela vai se chamar Máquina de Comida e... Fome Fatal. É Fome Fatal e vai ser muito mais mortífero. Larica Fatal. A seguir temos um filme de Hail Mary chamado Águas Profundas. Como é que se chama aquele filme com a Jessica Alba? Era o Into the Blue, não era? Não sei. Estes gajos gostam muito de água. De água. Dark Tide, coitadinha de Hail Mary. Depois temos o Pai Infernal. Podia ser Maré Negra. Pai Infernal, com o Adam Sandler e o Andy Samberg. Tentei dizer Adam Sandler e Andy Samberg muito depressa. Epá, ele é um gajo tão conhecido como ator que nem sequer está nos atores da Luz ao Mundo. Os atores do filme nem sequer aqui está. Que bom. A não ser que tenha mudado de sexo e se chame Susan Sarandon. Ele não entra neste filme. Mas o Andy Samberg... It's just a jump to the left. Epá, o Andy Samberg tem piada para mim nos sketches que faz Saturday Night Live. É um gajo engraçado, mas em filmes nunca funcionou. Nunca vi o Hot Rod e de resto o que ele tenha feito não funciona muito bem para mim. E finalmente, Step Up Revolução 3D. Em que basicamente, nós não fomos, mas a Adriana e a Silva foram ao visionamento de imprensa VIP e foi um sucesso tal que elas saíram a meio do filme. Saíram a meio do filme? Sim. É bom então. É, elas, segundo elas, elas foram discutir o panorama da atualidade para a FNAC. Fizeram bem. Mesmo assim deve ter havido uma flash mob. Nós sabemos destas coisas porque estamos dentro do... Sim, estás dentro do meio das flash mobs. Nós fazemos flash mobs todos os dias. Assim. Eu vou à casa de banho, opa, uma flash mob lá dentro. Entra a família toda de repente. É um bocado awkward, mas a surpresa está lá. Quem diz a toda a família também diz convidados. Pá, isto não. Isto step up. Eu acho que isto continua a fazer dinheiro, porque isto basta 5 tostões e uma camada de dançarinos e está um filme feito. Mas não. Esta semana não vai com nada. A próxima semana, sim senhora. A próxima semana tem o Expendables 2 para quem gosta de se rir de parvoíces. Tem o Brave de Disney. Para quem gosta de rir de parvoíces. Também. E destaques escoceses. Sim. O que é que nós temos mais esta semana? Não temos mais nada esta semana, peço desculpa. Temos sim senhor. Temos a Casa na Floresta. Ah bom, já podemos falar à vontade, vá. Do senhor Joss Whedon e do Drew Goddard, que realizou o Cloverfield. Pronto, não é grande coisa, mas... O Drew Goddard escreveu, não, ele não realizou. Mas... Não é mal de todo. E a Casa na Floresta tem tido bastantes boas críticas de... E também tem o Coração da Tempestade, que é um filme que tem parece muito medíocre pelo posterzinho, apesar de dizer que é de um prémio Nobel qualquer e ter o Geoffrey Rush. Coitadinho. Não há de ser nada. Finalmente, vamos a uma edição de Lost in Translation. O que é que nos traz esta semana? Esta semana eu trago um novo nome para o filme Evil Dead, que toda a gente sabe que é o filme que lançou o Sam Raimi. Foi feito com o budget de uma sanduíche. E o Bruce Campbell também. Que era grande amigo do Sam Raimi, a razão pela qual ele aparece em todos os filmes do Sam Raimi desde então. E basicamente a minha ideia para o novo filme do para o nome do novo filme do Evil Dead vai ser Mortos e Canalhas. Evil Dead também. Também, também parece um nome de filme porno, eu sei, mas por favor, existe a cena da árvore, e a cena da árvore é muito perturbadora. Estava a pensar em Mal Morto, mas isso é demasiado Mal Morto. Sim. Por favor, Tiago, tu que tens ideias para nomes de sequelas, como é que te chamarias ao Evil Dead 2? Evil Dead 2. Dois morto e mal. É o 2 que é morto e mal. Ok. O 2 que está morto e mal. improvisos nunca vão lá de nenhum, meus amigos. Nós vamos ficar a ouvir esta semana, António. Ora bem, vocês já me têm andado a ouvir falar 3 mil vezes acerca do Boogie Nights. Ai, o Boogie Nights, o Boogie Nights, o Boogie Nights. Portanto, olhem, fiquem aqui com mais Boogie Nights. Com It's a Living Thing do Electric Light Orchestra, que vem depois de uma das cenas mais espetaculares do Boogie Nights, em que basicamente a Mark Wahlberg mostra a prostética mais fantástica que eu já alguma vez vi. A segunda prostética mais fantástica que eu já vi. A primeira prostética mais fantástica que eu já vi foi a mulher de 3-6 do Total Recall. E mesmo assim, essa é mais modesta que o Mark Wahlberg nesse filme. Sim. E com isto nos despedimos. Adeus. Oh, we know it.